5-6, linha decola da 1-0, ventuno 0-0 graus, cono 0 nós, informa aeronave no setor norte do campo, a 1 milha, vai seguir via litoral norte sem interferir. Paciente, então, livre ali, decolar o 1-8-5-6. Juliette, já passou, mantenha o ponto de espera. Bom, nomeia 1-2, completo final, chame torre na frequência 1-1-8, décima 9-5. Ok, camarada, torre, 2-9-5, obrigado, boa tarde. Bom, nomeia 0-1, boa tarde, chegada Bonf, desça para nível de voo 060, ajuste 1-0 no 1. Papa Romeu, Índia, November Alfa, autorizado direto rotatória. Olha, Salvador, boa tarde, gol 1-6-1-2, meia milha do externo, baixar travado. Rádio nome 1-2, vento 1-0-0 graus com 9-9, altímetro 1-0-1, livre pouso da 1-0. Pouso autorizado, pista 1-0, gol 1-6-1-2. 1-8-5-6, decolado 2-3-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, obrigado. Controle Salvador, gol 1-8-5-6, boa tarde. Gol 1-8-5-6, boa tarde, contato radar, sub mantenha 390, saída PUCA. Saída PUCA, sobe para o 390, 1-8-5-6. Sobo Webjet 6720, autorização Galeão. 6720 da Webjet, informação em curso, já papá. Galeão 360, mais 33 segundos a gente paga a cópia. Você escuta. November Yankee Mike, ciente. Comprador, você é a 3, qual o nome do seu? Número 1, na aproximação. Na 3, a dona Raiz pediu que você está frente, sobe. É 6143, mantém o perfil de chegada. Webjet 6720, pronto para cópia? Webjet 6740, Salvador, Galeão, autorizado, nível de voo 360, decola 1-0, primeira curva à direita. Precisa a saída da El Leida, após Leida, direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pezulu 1-0 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5007 é o transponder e o controle opera hoje em 1-2-0, décima 8, 6720 da Webjet. Foi autorizado o Galeão 360 da Elia da Bridge na Pezulu 1-0, rota de voo. O transponder 5007, o controle 208, Webjet 6720. Confirme apenas a rota, não consegui compreender, por gentileza. Da Elia da Bridge a Pezulu 1-0. Correto, resposta quando pronto para acionamento e pushback 062 ao portão. Guardaremos 06, boa. Só no azul 4206, tá quente da papá. Autorização para Recife. 4206 Recife 370, papá confere informação em curso. Mais 11 segundos. Pago Sokovia. Ok. Teria, por gentileza, a subida prevista? UCA. UCA, grato. Salvador, gol no 612. Gol no 612, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, 05 ao portão. Alfa Juliette, 05 ao portão, no 612. O Azul 4206, pronto para cópia. Afirmo. Azul 4206, Salvador Recife, autorizado nível de voo 370, via Upper Whisky 58. Decola 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5575, eu transpondo, eu controle 120, 18, Azul 4206. Ok, autorizado 370 para Recife, conforme plano de voo, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Primeira hora via Upper Whisky 58. Acena 5575, controle 1208, Azul 4206. Cortejamento correto, reposte quando pronto para acionamento e pushback. O Azul 4206, portão 01. Ok, reposte quando pronto, 4206. Boa. Senhor descido, acionamento 43. Sané 6143, desça para 2.500 pés. Ajuste o 909. 2.509, Sané 6143. Controle, boa tarde, Papapá Juliette, Índia Papá. Papapá Juliette, Índia Papá, contato radar, se mantenha 360, saída árvore. 360, saída árvore, Papá. Patango 9 Bianchi Mike, para sequenciamento, façam 360 pela esquerda. Faremos 360 pela esquerda, no Gomes Bianchi Mike. Se bravo que Luiz. Chegada Bonf, desça para nível de voo 070, ajuste 10 no 1. Bom, no 856, chame Centro Recife na frequência 126.85 e solicite ao mesmo, nível final 410. Cliente, o Bom no 856 vai chamar Recife 2085. Obrigado, uma boa tarde. O 35415 para pushback, acionamento, pátio 3. Afirmativo 5415 da Trip Airlines no pátio 3, coordenação aqui pessoal na infraero, reposte para o táxi. Afirmativo, reporta para o táxi, o 5415. Chame Torre na frequência 118.95. Torre 118.95, aqui na Veneral, obrigado. Sané 6143, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, reposta estabilizado. 2.000, tá livre, ele é safe, está 10, Sané 6143. Proa da Henry Mar, descendo para 1.000 pés, Índia November Alpha. O meu Oscar Bravo, ciente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte visual com ilha de maré. November Yankee Mike segue um tráfego próximo à rotatória, mantendo 1.500 pés. Setor Whiskey, Charlie 1950, mantendo 75 de ground. Está ciente do tráfego da companhia, porém não está desloco mesmo, senhora. Gol 601, desça para 4.000 pés, permaneça ajuste. 4.000, meterão. Quer informar a posição do Charlie 150 para o November Yankee Mike? O meu Índia November está uma milha da rotatória, November Yankee Mike. Procedente de qual setor, senhora? Só para mim tentar localizar ele, eu não estou vendo ele. Setor Whiskey, November Yankee Mike. Paciente. O Delta prossiga. Subjet 6720, puxa a sarana 06. 6720, meia dúzia é o portão. Coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Guardaremos. Sanéia 6143, está no LS, pistão 0. Sanéia 6143, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Torre 118.95, Sanéia 6143. Novemberão, você ingressa na final no 7, parte final de 2 milhas. Passarei final de 2 milhas, de Novemberão, só fica no final no 7. Torre Salvador, muito boa tarde, Sanéia 6143, LS, pista no 0, trem baixo travado. Boa tarde, 6143, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 09, altímetro no 09. Livre pouso, sistema 0, cono 09, Sanéia 6143. Confirmado, 601. Cono 601. Tio, a senhora passou uma informação para nós? Cono 601, desça para 2.000 pés, ajuste 1091, autorizado final do procedimento ILS, reposta avisado. 2.000 milhões de reposta avisado, 601. Controle November Yankee Mike está a 2 milhas da rotatória e está visual para o campo. November Yankee Mike, façam 360 pela esquerda. Após, chame torre na frequência 118.95. Vai realizar 360 pela esquerda, após torre 118.95, November Yankee Mike. Trip 54158 de POB, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Afirmativo, trip 54158, táxi autorizado em frente, Índia, no ponto de espera da 10, mantém a posição, chama a torre em 1 no 8 decimal 95, o altímetro 10 no 1, bom voo. Livre táxi, quando for espera, 7295 é a torre, muito obrigado e uma boa noite também. Salvador, boa tarde, November Yankee Mike na vertical da rotatória, visual com o campo, November Yankee Mike. Gente, o November Yankee Mike segue na final da 1-7, reduzindo na medida do possível, reporte final de 3 milhas. Reportarei na final de 3 milhas o November Yankee Mike. Interceptou a 1-7 visual com tráfego, Índia November Alto. Gente, Índia November Alto, vento 090 graus com 8 nós, altímetro 10 no 1, livre pouso na 1-7. Livre pouso na 1-7, Índia November Alto. Torre ao trip 5415, boa tarde, atingindo o ponto de espera 1-0 para mim. Boa tarde, 5415, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 5415. 4.000 pés. Permaneça ajuste. 4 mil pés, permanece, Gol 1273. É 1-4-3, solo 4-6, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. 19, esse, né? 1-4-3. Torre de Nova Iberalfa reporta muitas aves na aproximação da 1-7. 5-8 a bordo, 3 horas e 50 agora. Obrigado pela informação. 50, apenas confirmando o Belber. 5-8-3-50, Guarulhos. Gente, o objeto 6720, táxi autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 10111, bom voo. Pátio Índia 1895, obrigado, boa. Solo CNM 143, Lebrovista, boa tarde. Muito boa tarde, hoje é 6143, táxi autorizado via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Táxi Alfa, reportando o Juliette, né? 6143. Boa tarde, papá, Juliette, papá. Papá, Juliette, Índia, papá, controle Salvador, chame Recife na frequência 128, decimal 8. Gol 1273, autorizado, 2 mil pés, permanece ajuste, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, Gol 1273. Aplica parte, livrando. O Nozebo Link Mais vai realizar mais um 360, está desloco o tráfego na cidade do Nozebo. Gente, mais um 360, reporte reingressando o final no 7. Porta reingressando o final da 7, o Novembro Oriente Mais. Torre Gol 1601, boa tarde. Boa tarde, 1601, livre pouso na 10, vento 080 graus com 99, altímetro no 011, cheque o trem. Baixar travado, livre pouso, 601. 54 no 5, decolado aos 48, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, até a próxima, 54 no 5. 06, após o 737-800 da Webjet. Ok, paciente aí, após passagem do 737 da Web 800, né, a gente veio pra isso e já estou coordenando a questão, ok? Center. Oceaner 6143, ingressa Juliette, portão 09, Oceaner 6143. Ok, ingressa Juliette, portão 9, Oceaner 6143. Informo que temos tráfego já na final da 1-7. Vai alongar e aguardar para ingressar na final da 1-7 com o número 2, Mike Echo Delta. Ele vai atuar no circuito pela direita, aguardando para tirar a base com o número 2 do Mike. Chegar a visão coronada na final, Webjet 6720. Mantenha o ponto de espera, 6720. Ingressou a final da 1-7, November Inc. Mike. Guarde autorização para pouso, 9 emergente Mike, segue na final 1-7, atento a bando de pássaros na final. Atento aos pássaros, segue na final, aguardando autorização, 9 emergente Mike. Zero vai manter o ponto de espera devido à aeronave de menor desempenho decolada anteriormente, estimado de 2 a 3 minutos. Bem aqui, Mike, livre pouso 1-7, vento 080 graus com 1-1 nós, altímetro no 0-1. Livre pouso 1-7, né? Bem aqui, Mike. Solo 50, ele vai à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 6, 0. Quiser questionar no portão? Negativo, 6, 2, 0, 1 no ponte 4 para o estacionamento. Afirmativo, 6, 2, 0, 1, 0, 4, o portão é o número 2 no setor, aguarda, por gentileza. Aguardando 62 a 1. Gente, atento à mesma, segue pro da RMA, reporte na RMA. Bem, repassará a pessoa da RMA, o Mike, é verdade. Bono 273, chamou a torre. 118, decimal 95. 95, obrigado. Bravo que Luiz, que mantenha-se em condições visuais e não meio 500 pés, reporte Interlagos. Puta da torre. Agora sim, está uma milha de vinda serra contra embaixo travado visual com o campo. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda, gol 1273. Delta, mantenha o setor norte, aguarde para ingressar no sinal 17. Mantenha o setor, Maqueco Delta, aguarda. O 273 informa helicóptero no setor norte, vai manter sem interferir, livre pouso na 10, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 1. Atento helicóptero, tem livre pouso, cabeceira 10, voo 1273. November Yankee Mike, solo ao 52, táxi em frente, livra na Lima, retorna via Mike Quebec, chama na Quebec para ingresso na pista. Mike Eco Delta vertical da Lima. Gente, Mike Eco Delta, ingresso na final no 7, atento a banda de pássaros na final, aguarde autorização para pouso. Da Trip, Papá confere 200 para a vitória da conquista, visual com a TR no pátio 3 e mais 12 segundos eu passo cópia. O nome é 01, próxima é Juliette. O volume é 01, mantém o ponto de espera, por gentileza, corrigindo, mantém antes da sua Juliette. Mantém essa Juliette, 601. O azul 4206 é o sol? Azul 4206 ainda na escuta do solo. Azul 4206 na escuta. Em condições de taxiar um pouco mais à frente para livrar o pushback na retaguarda. Essa é 20 ali, mantenha no 0. Sim, mantenha, essa é 20. Mike, você tem um pushback com 7, vento 090 graus, como 0 nosso. Livre pouso no 7, vento 090 graus com no 09, altímetro no 09. Livre pouso no 7, Mike Eco Delta. É 201. Trip 5219 na escuta com a cópia. Para a cópia, 5219. 5219, Salvador conquista, autorizado nível de voo 200. Decola 10, primeira curva direita. Prefira sair da Arbó, após Arbó, direto, vitória da conquista. 5011 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, trip 5219. Por exemplo, a vitória da conquista, 1200, decola 10, continua na direita. Descuda a porta, faz direto, vitória da conquista, controle 1208. No transponder, 011. Solo, Salvador, gol 1273, livrou. Trip 5219, cotejamento correto, reposto quando pronto para acionamento, pushback para 3. Golo 273, táxi via Alfa, reposto em seu táxi e Juliette. Alfa, chamado para Juliette, Golo 273. 76720, decolado 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Mike, Eco Delta, solo 56, livre táxi, bate 4. 6201. Afirmativo 6201 da Oceanair, táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, via Índia, primeira direita. No ponto de espera, torre 10895, o altímetro 10, bom voo. Índia, ponto de espera 11895, 10, grato, até daqui a pouco. Voo no 601, autorizado até o portão 04. 04, entrou. Voo no 273, autorizado táxi de Alfa Juliette 03, é o portão. Alfa Juliette 03, voo 1273. Gente, a contratatória visual com campo. Voo no 567, papá, confere. Já tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Então vamos lá, Uno 567, autorizado Brasília, autorizado livre voo 360, via Upper Zulu 17. Decolada 10, primeira curva à direita, perfil a saída Arbor, Elefa, 5027 é o transponder e o controle 120, décima 8, o Gol no 567. 360 autorizado, via Upper Zulu 17, com curva à direita, Arbor Elefa, a saída 5027 é o transponder, 208 é o controle, é o Gol no 567. Só confirmando, primeira curva à direita. Afirmativo, confirmado, primeira curva à direita. Reporte quando pronto para acionamento, pushback, gol 1567. É, pode parar, gol 1567. Torre Salvador, Oceania 6201, no ponto de espera da 10, tá pronto. Oceania 6201, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 6201. Decolado ao 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, até logo. 2, boa tarde, 4206, decolou, passa 1200 pés, Puka. Azul 4206, contato radar, submantenha 370, saída Puka. Atenção para o 370, 4206. Uno, livre decolar da 10, vento 0,80 graus com 9 nós. Autorizado decolar da 10, Oceania 6201. No decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Controle Oceania 62,